quê? Mas querem me derrubar, cheios de ódio no coração, tentam me calar. Pode ofender, pode me julgar, pode agredir até, pode me matar. Mas enquanto eu tiver vida, a verdade eu vou cantar. Esse é o dom que Deus me deu e ninguém pode tirar. Querem destruir tudo o que eu conquistei. Respeito é pra quem tem, humildade é de lei. Senhor, eu não sou santo, mas também não sou o cão. Te peço sabedoria, calma e toda a proteção. Não me deixe fraquejar, afaste a morte de mim. Livra-me do mau caminho, me mantenha sempre assim. Que a justiça seja feita conforme o teu querer. Eu também errei, serei cobrado seu dever. Eu não canto a guerra, eu não tô aqui pra isso. Tem que saber perder e ganhar sem compromisso. A vida é difícil e sonhar é mais ainda. Ter fé é necessário, é aprender com a vida. Eu sou um pecador e a ideia é quente. Prefiro me afastar do que ser um falso crente. Eu sou fechado e me expresso em minhas rimas. Me faz sentir melhor a cada palavra escrita. Mas todo dia passa, eu sei, vai melhorar. Creio que lá na frente o sonho vai se realizar. Vou manter o foco naquele que me guia. Esquecer o ontem, pois hoje é um novo dia. E quem eu escolher vai tá comigo, é assim. Dentro do meu coração, do começo até o fim. Na real sou verdadeiro, falo com sinceridade. Desejo muita paz, saúde e prosperidade. Não desejo mal algum pra vida de ninguém. A maldade não me ganha, prefiro fazer o bem. E muito mais além do que você imagina. Não desacredita não, a milhão por adrenalina. Pelo que eu sou, luto pelo que eu quero. Não me igualar, ficar firme é o que eu espero. O que vem de baixo nunca vai me atingir. O que não mata, fortalece, escuta aí. Sou filho do Criador, assim como você. Chega de desunião, vamos viver e aprender. Agradeço a Deus por estar vivo. Tentei tirar minha vida, mas eu respiro. Se quiser tentar me derrubar, pode tentar de novo. Pois eu tenho uma missão aqui nesse mundo louco.